Chamei um vaso pra ser consagrado comigo. Jesus é bom, como Pai é bom. Até de longe de algum são, eu tô protegido com os anjos de Cristo e Deus no meu coração. Pedi por benção na cova do leão. Eu tava na rua, só misericórdia, vivei, não pediu perdão. Virei um vaso, peguei a benção. Pra falar de Deus, eu sei que eu tenho um dom. Povo é palavra de guia, vai mudar teu dia. Enche tua casa de unção. É que com Cristo no seu coração, é que não dá pra andar sem a benção. É que Jesus Cristo vai mudar sua vida, ele te purifica, faz a escolha certa. Hoje o pastor da igreja da graça de Cristo só quer pregar a sua fé. Deus e Cristo é minha fé. Deus e Cristo é minha fé. Minha Bíblia tá comigo, pregador de Cristo, o diabo não se mexe. Então me escuta aí, tu vem pregar pra Deus, ele tá por você. Só quer te ver crescer, glória, Cristo quer te ver. Ele quer salvar você, quer arrebatar você, ele quer guiar você. Então me escuta aí, tu vem pregar pra Deus, ele tá por você. Só quer te ver crescer, glória, Cristo quer te ver. Ele quer salvar você, quer arrebatar você, ele quer guiar você. Deus, o amor dele é lindo, vivo pregando pra ti. Abre minha Bíblia, glória em cima de mim. Deus, o amor dele é lindo, vivo pregando pra ti. Abre minha Bíblia, glória em cima de mim. Deus, chamei um vaso pra ser consagrado comigo. Jesus é bom, como Pai é bom. Até de longe de algum são, eu tô protegido com os anjos de Cristo e Deus no meu coração. Pedi por benção na cova do leão. Eu tava na rua, só misericórdia, vivei, não pediu perdão. Virei um vaso, peguei a benção. Pra falar de Deus, eu sei que eu tenho um dom. Povo é palavra de guia, vai mudar teu dia. Enche tua casa de unção. É que com Cristo no seu coração, é que não dá pra andar sem a benção. Te espero, varão, eu te espero. Pega tua benção, vem, pega tua benção.